A vida dá o troco pra quem recebe e não dá amor. Ou não espere ouvir de mim aquilo que você não me falou. Tá me confundindo com lanterna, ou só me procurar de madrugada. Quando a luz apaga, o amor presta, mas eu sirvo pra dar de mão dadas. Me cansei, onde é que eu tava com a cabeça quando eu me entreguei? Me cansei, nem começou e eu já terminei. Me cansei, me cansei. Onde é que eu tava com a cabeça quando eu me entreguei? Me cansei, nem começou e eu já terminei. Me cansei, nem sei se eu posso chamar de ex. Ô meu amigo Leandro, da Beatriz, deixa eu tá junto da trazida, amor. Presença na mídia. Ou tá me confundindo com lanterna, ou só me procurar de madrugada. Quando a luz apaga, o amor presta, mas eu sirvo pra dar de mão dadas. Me cansei, onde é que eu tava com a cabeça quando eu me entreguei? Me cansei, nem começou e eu já terminei. Me cansei, me cansei. Eu me cansei, nem começou e eu já terminei. Me cansei, nem sei se eu posso chamar.